bring back the bass. Vai pra cima, meu live! Eu vou mandar assim, ó. Módulos Sound Digital. BS Marisco. Gel da Âncora.